Camel nega, porque nós combinado. Tá brisada e eu já tô na brisa. Dá um tempo pra eu te conhecer melhor. Caso quiser, hoje tu não vai dormir só. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou ficar coladinho com a gata. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou ficar coladinho com a gata. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Tu tá brisada e eu já tô na brisa. Então dá um tempo de eu te conhecer melhor. Caso quiser, hoje tu não vai dormir só. Que hoje eu vou, que hoje eu vou, que hoje eu vou, que hoje eu vou. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Que hoje eu vou ficar coladinho com a gata. Que hoje eu vou dormir coladinho. Camina, que eu vou dormir coladinho. Camina, que eu vou dormir coladinho. Camina, que eu vou ficar coladinho com a gata.